Tô pensando tanto em você. Penso o tempo todo, faço mil loucuras pra te ver. Tô ficando louco, te vejo tão pouco. Te amo de paixão, te dei meu coração. A gente não consegue se encontrar, você tem que estudar o tempo todo no vestibular. É prova de inglês, francês, português. Meu bem, assim não dá. Nosso amor vai passar. Quando a gente ama, arruma um tempo pra passar a limpo o sentimento. O tempo é um grande professor. Por que você não cola do meu lado? Sabe que eu estou apaixonado. Estuda a nossa história de amor. De inglês, francês, português. Meu bem, assim não dá.